Dionísio, apetecia-me ouvir algo. Antena Web? Não, algo mais alternativo. O canal 2 da Rádio Antena Web. Não, apetecia-me algo novo. Compreendo, senhor. Apetecia-me uma Antena Best? Seja feita à sua vontade. A partir de 20 de junho, tens uma rádio à tua altura na internet. Antena Best. Uma rádio fresca e jovem para um público jovem e fresco. Acede em best.radioantenaweb.info. Antena Best. Alinhas? Panorama Agrícola para 13 de junho de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é 13 de junho, segunda-feira de lua crescente. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier. O ditado do programa é: o bem que você faz hoje é semente de felicidade amanhã. Na dica de hoje, os benefícios do azeite de oliva. Santa Catarina Rural, reunião faz ajustes no trabalho e nas metas. Hoje tem mercado agrícola, perspectivas e tecnologia para a nova safra do alho. E no Espaço da Mulher, Simone Barrin traz informações sobre a bactéria que assusta a Europa. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. O azeite de oliva reduz o colesterol e ajuda a prevenir doenças cardiovasculares. Simone Barrin para o Panorama Agrícola. Vem aí as informações do mercado agrícola. A entrevista com Marco Lucini, do Escritório Municipal da Ipagre, em Curitibano, sobre o alho, a cultura do alho, cujo plantio começa nas próximas semanas. É isso, Lucini? Exatamente. Agora, em início, meados de junho, começa o plantio de alho em toda essa região serrana do estado de Santa Catarina. Qual é a orientação para o produtor? Olha, antes do plantio, tradicionalmente a Ipagre de Curitibano realiza reuniões não só em Curitibanos, mas também em Frei Rogério e esse ano em Brunópolis. Então, todo produtor interessado deverá participar dessas reuniões. Nós vamos estar tratando as perspectivas da safra para 2011, 2012 e as principais tecnologias que o produtor deve adotar para ter um bom rendimento e ter sucesso na atividade. Lucini, as perspectivas são boas? Olha, na realidade, hoje o Brasil está na mão da China, né? A China é que determina o preço do mercado nacional, ela que baliza o preço no mercado nacional. Durante muitos anos ela pecou tanto, vendeu alho muito barato, e nos últimos dois anos e meio ela aumentou e muito o preço. Para ter uma ideia, eles vendiam esse alho a 3 dólares, FOB China, e no fim dessa última safra chegaram a vender até 30 dólares, 10 vezes mais. Então nós estamos na mão da China. A China colhe o alho em maio e agora em junho já começa os primeiros negócios. Se ela vender novamente a um preço não aplicando o dumping, tem chance da produção nacional ter sucesso de novo esse ano. Marco Lucini, que avaliação você faz da última safra do alho no Planalto Catarinense? Ah, sem sombra de dúvida, foi uma das melhores safras, tanto em produção como em preço, né? Fazia muito tempo que não se colhia um alho de uma qualidade tão boa. E o preço remunerador para o produtor, né? Então, hoje o produtor está capitalizado e a gente tem comentado aqui, olha, nós estamos saindo de 3 safra boa, é bom criar o hábito da poupança, pois com certeza, daqui a pouco, tendo em vista problemas de clima ou de mercado, pode ter alguma frustração, né? Então, como foi uma safra boa, a sugestão que a gente dá para o produtor é que ele faça a poupança, né, para poder passar por um período de turbulência que pode acontecer, né? Questão de mercado, questão de clima. Correto. E em termos de novas tecnologias, quais são as novidades? Olha, hoje já vai ter bastante alho livre de vírus, que é parte de caçador multiplicou. Essa nova tecnologia tem aumentado a produtividade, né? Hoje, sucesso para se produzir alho é semente graúda, rotação de cultura, irrigação, né? E semente, ainda mais agora com semente livre de vírus, está dando um resultado muito interessante, né? Nós estamos com uma expectativa de aumentar a produtividade de 10% até 15% com esse alho livre de vírus, que já foi colocado esse ano para venda, sabe? Então, muitos produtores da região aqui já estão com esse material nas suas propriedades. Inclusive, ano passado, fizemos algumas lavouras demonstrativas, dias de campo, excursão, para mostrar essa nova tecnologia que está sendo desenvolvida pela Ipagre de Caçador. Marco Lucini, da Ipagre, em Curitibanos. Muito obrigado pelas suas informações. Obrigado. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. A bactéria Escherichia coli, ou E. coli, como é popularmente chamada, vive no intestino do ser humano e de outros animais de sangue quente. Quando detectamos essa bactéria no alimento ou na água, significa que eles foram contaminados por fezes. Quem consome a água ou o alimento contaminado pode ter forte diarreia, dores abdominais, febre, náuseas e desidratação. Para que facilitar, se a saúde é nosso maior bem e cuidar dela custa muito caro? Aposte na prevenção. Saneamento básico e higiene são as medidas mais eficazes para afastar a contaminação pela Escherichia coli. Não regue a horta com água suspeita de contaminação por fezes e redobre os cuidados na hora da ordenha. Antes de ir para a cozinha, prenda os cabelos, lave bem as mãos e limpe embaixo das unhas. As frutas e hortaliças devem ser bem lavadas e as carnes bem passadas ou cozidas. Não beba o leite sem ferver, nem misture alimentos crus com alimentos já preparados. Monitore a qualidade da água que você bebe. Em caso de dúvida, ferva. Ao sair do banheiro e antes das refeições, não esqueça de lavar as mãos. Com o tempo, a gente percebe que essas atitudes vão ficando cada vez mais simples e começamos a praticá-las sem perceber. E agora as informações do Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. A Secretaria de Agricultura e Pesca reuniu os executores do Santa Catarina Rural para ajustar ações físicas e financeiras e colocar no eixo os trabalhos e metas de cada parceiro do programa. O encontro aconteceu no auditório da Ipagre e serviu para o nivelamento de informações entre o grupo. O Santa Catarina Rural é um programa de gestão por resultados, no qual os investimentos e as ações do governo são realimentados pelo financiamento do Banco Mundial a cada semestre, isso nos próximos 6 anos. Quando a ação na prática se desenvolve e quando cumpre-se parte das metas físicas e financeiras previstas, o Tesouro do Estado recebe a verba do agente financeiro. Coordenado pela Secretaria de Agricultura e Pesca, o Santa Catarina Rural tem uma Secretaria Executiva Estadual, 10 secretarias regionais e secretarias municipais. Na prática, na maioria das vezes, o secretário municipal é o extensionista da Ipagre. Mas, diferente do Microbacias 2, o Santa Catarina Rural tem, além da Ipagre, outras executoras, como SIDASC, Secretaria de Turismo, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Fátima, Polícia Militar Ambiental e a própria Secretaria da Agricultura. O Santa Catarina Rural dispõe de US$ 189 milhões para melhorar o sistema de produção, o serviço de inspeção e outros gargalos da agricultura em Santa Catarina, com o objetivo de aumentar a competitividade e acessar os mercados. A Secretaria de Agricultura, além de coordenar o processo, trabalha com a inclusão digital e o empreendedorismo e pretende regularizar a questão da terra, questão fundiária, de pelo menos 3 mil propriedades rurais no estado. A Ipagre está atuando forte nas ações de assistência técnica e extensão rural. A SIDASC atua na defesa sanitária vegetal e na defesa sanitária animal. As ações da Secretaria de Turismo envolvem o turismo rural, apoiando 30 projetos, 10 deles já existentes. A Secretaria de Infraestrutura irá melhorar 1.300 quilômetros de estradas terciárias no estado para escoar a produção agrícola. O Batalhão da PM Ambiental vai fiscalizar o meio ambiente. A Fátima fará gestão de ecossistemas e corredores ecológicos das bacias dos rios Chapecó e Timbó, no Oeste Contestado e Planalto Norte. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável fará a gestão dos recursos hídricos. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.